alinhado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas, muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Vigia em cada passo, Zé Polvinho é mato. Brota dos quatro cantos, vem pra causar estragos. Falso profeta dita regras, mas não quer seguir. Não dê ouvidos, fica atento para não cair. São formações de falsas parcerias, com falsas ideologias. Quem paga o preço mais alto é sempre a maioria. É muita opinião alheia na formação da sua vida. Desgaste o vocábulo, unindo ao sarcasmo, montando o cenário ao que há de mais raro. Não segue ideologia, se baseia em teoria. Não sabe que na lida faculdade do mundo é a vida. Fora de questão, sua opinião padrão. É muito barulho pra pouca ação. Não invejo sua arrogância, nem disfarço da sua autossuficiência. Defendo minha ignorância, aprendo com a vivência. Não é do meu feitio ser dócil e gentil com quem me atirou as feras e atacou meu bril. O papo não faz curva, sigo reto, vou à luta. Sou mulher com assumida postura e debato altura. Mostro rima violenta, é da minha natureza. Cara fechada no jeito maloqueira, firmeza. Não faço média nem prezo quem me despreza. Espero além da gravidade a rotatividade da terra. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Teoria, metáfora, filosofia, quimera. Ideologia que cega e só faz peso na terra. A nova era que fixa o cabresto impede a visão. Quer enfiar goela abaixo a mudança de opinião. Hoje a Babilão impera, libertinagem supera. Tentada o pudor já era, pra que se vale o que prega? A língua fala o que vive, mentira é só aparência. A visão fosca, o brilho ofusca, a busca da inteligência. Bato no peito, assumo que canto cada palavra que digo. Pra você é um palavrão, pra mim o dialeto carrego comigo. Por isso insisto no que vivo, aprendizado do berço. Minhas ideias me valem mais do que a mão que carrega o terço. Cada tropeço aprendi, sobrevivente às mazelas. Futilidades da vida é viver de likes e plateia. Existe dupla personalidade, a vida real é a cibernética. Só que na rua não tem valia o que se vive atrás da tela. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas. Muito cuidado com a bússola que vou seguir. Às vezes norte não é norte, vem pra confundir. Depois que bate a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. Cuidado com falsos profetas.